Hoje eu vou ligar pra todos os contatos, desencaminhar quem namora, quem não, também vou desencaminhar. Portar bem, o que é isso? Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Hoje vai ter bar aberto de molex. Bem-vindos à melhor festa, olé. Portar bem, o que é isso que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Hoje eu vou ligar pra todos os contatos, desencaminhar quem namora, quem não, também vou desencaminhar. Portar bem, o que é isso, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Bem como o meu destino previu, até porque o meu corpo sentiu. Se essa festa de merda, não olhem pra mim, porque foi o Diz que sugeriu. O Ita bêbado se despiu, da mata bêbada já dormiu. E ganhou um anel porque a mulher tá ligada a lhe ofender e tá a dizer que ele fugiu. Pele é clara, roupa é escura, fresh ou toma sem frescura. Tô brilhando no seguro, deixa viver a sabor. Mais barulho, mais bebida, confia-se a ser convite. Tô bem dado da minha vida, afta pare de seguir. Hoje eu vou ligar pra todos os contatos, desencaminhar quem namora, quem não, também vou desencaminhar. Portar bem, o que é isso? Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Hoje vai ter bar aberto de molex. Bem-vindos à melhor festa, olé. Portar bem, o que é isso que eu nunca ouvi falar, nunca ouvi falar, nunca ouvi falar. Pele é clara, roupa é escura, fresh eu tô, mas sem frescura. Tô brilhante no seguro, deixa viver a sabor. Mais barulho, mais bebida, bom fia-se a parecer convite. Tô bem dado da minha vida, afta pare de seguir. Hoje eu vou ligar pra todos os contatos, desencaminhar quem namora, quem não, também vou desencaminhar. Portar bem, o que é isso? Nunca ouvi falar, nunca ouvi falar.